Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui formando a nossa bancada, ele que vai no banheiro de crianças para se sentir com o pênis gigante, ué! Wesley Zop! É tudo uma questão de comparação. Então ali eu tô dentro da escala. Perco pra um, ganho de outro. Mas tô não, na média, não, entendeu? Não, eu tava falando porque as privadas são pequenas. Ah, os mictórios são pequenos. Tem esse lado também. Não tava falando que você ia manjar rola de... Peraí, competição de medição de rola, por favor, não é manjação de rola. O que eu falei? É por causa do tamanho do... Não, tudo do bem. Do porcelanato deles. Ficou meio chato, agora eu vou trancar a porta do banheiro da minha casa. E temos ele aqui que é mais lindo que o Michael Jackson de coletinho preto, Gabriel Osmar. É verdade, eu ganhei o prêmio de pessoas mais lindas que Michael Jackson de coletinho 2018. 2018? 2019 eu perdi pra um rapaz que era sósia do Michael Jackson, só que era negro. E às vezes por questão de cota também, ganhou. E 2019 foi o ano que você não cortou o cabelo também. Sim, pode ter sido. Do saco. Porque é explícito, né? Michael Jackson com coletinho preto. Não descreve o resto da roupa porque não existe. Ah, eu não sabia disso. Isso. É só coletinho preto. Só coletinho preto. É, até estranho ver um defunto de coletinho preto ali, né? Mas você ganhou isso aqui. Ganhei. Que honra. Isso que importa, Gabriel. É. Você é mais lindo até 2018 que o Michael Jackson morto de coletinho preto. Sim. E temos ele aqui que é capaz de destroncar uma perna de cavalo com o próprio Toba. Anderson Negão! Fala, negrada! Famoso aí, Kujitsu, né? Quebra coco! É útil, é útil! Abre garrafa! Vai se especializando também, né? Abre cilindro de mergulho! Descasca abacaxi! É que resolve qualquer problema que você toma. É multiuso, né? O chefe fala, tô com um cliente aqui, Anderson, que eu não consigo resolver o problema dele. Pera aí, chave de toba. Nunca mais vai reclamar de nada. Só vai reclamar que teve um pau quebrado. Mas os outros... Um pau e um queijo. Mas os outros problemas se tornam menores à medida que você tá, vai. Deixa assim o meu site mesmo, deixa assim o programa, vai. Ele fala em Libra. Eu não tenho respaldo, nem queixo, pô. E como visitante aqui hoje, o nosso estagiário predileto, ele que tem os mamilos maiores que os dedos, Marco! Rocambole! Eu nunca parei pra medir. Fiquei curioso agora. E olha que a mamila é pequenininha. Não dá pra medir com o palmo, viu? Só se for do mar. E procede a informação. Muito bem, e eu rosteando aqui, Douglas Domiciano Ganso, o único host que masturba todos da bancada antes de começar a gravação. Viu? Queria não, agradecer, aliás. Andei investigando aí, parece que só eu faço isso. Vocês falaram que era o básico pra gravar um podcast. Ô Anderson, tamo com um problema aí, ele tá ficando lúcido. Vou ter que dar uma chave de cura. Tô me sentindo levemente enganado. Não, tá. Mas 100 episódios, vamos ter que rever isso aí, viu? Assim, daqui a pouco, então. Muito bem, ouvinte, não entre em pânico, esse é o podcast Chorou, meu podcast que está chegando a 200 episódios! Acho que é literalmente isso, uma analogia. É um número cabalístico, rapaz. Pois é, foi em 200 anos de idade que o Wesley Zop foi currado por uma anta selvagem pela primeira vez. E eu falei pra você que era um trauma, né? Lembra que... 200 é o número de vezes que Gabriel foi chamado de homem mais lindo do mundo pelo segundo homem mais lindo do mundo. 200 horas seguidas é o recorde que Anderson Negão comeu a mãe de sogra sem beber Fantaúva. Pera aí. No meio do caminho. O que você tem a dizer sobre isso daí? Apesar de ser verdade. Ele não pode usar sua mãe, mas nada impede ele de falar a verdade. Apenas confirmar fato. Exato. Constatar é diferente de zoeira. Ele ficou bastante tempo sem tomar Fantaúva. Exato. 200 horas. Independente do que ele estivesse fazendo. Exato. 200 horas. 200 horas sem. Por quê? Porque para não tomar Fantaúva por 200 horas, tem que estar muito ocupado, né? Ocupado pra caralho. Tem que estar concentrado. Uma metelança. Tem que estar em lugares fundos. Exato. Submarino. Cavando poço. Caverna. Exato. Grutas. Batendo estaca. Estacas. Mas por quê? Porque caça vampiros. Exato. Em lugares escuros. Porque vampiros chupam... chupam loucamente. Chupam. Vai ver. Entendi, acho que eu entendi. Pescoços largos. E 200 é o número de parcelas que estou devendo no banco nesse exato momento aí, rapaz. Até às vezes o banco te dá algumas coisas para ajudar. Né? Exato. Muito bem. Antes de começar esse episódio maravilhoso, maravilhoso, mais do que gostoso, vamos para a nossa musiquinha que pede esmola agora. Porra, rapaz. Que música top, bicho. Quando um humilde ganso se viu num surubão com a galera do Chorume, surgiu essa canção. Zop chupava um pênis branco, veiudo e robusto, com suas bolas enormes, gozaram em tudo. Nem Gabriel Asbar conseguiram perdoar. Ele é um gostoso e bom de se currar. Estava arrombado, todo ensanguentado. Anderson Negão só sabia chorar. Deu-me esmola pro meu curro. Gemalha é importante, é muito importante. Oh, oh, oh. Deu-me esmola pro meu curro. Gemalha é importante. chorume.com.com.br /padrim, não vá se esquecer. Se você é meio gay. Também tem o PicPay, arroba chorume, dou e só vem. Ou vai na lojinha e dou uma esmolinha. É isso que garante que mais episódio gravou. Essa é a canção de um podcast de bundão. Nos tem dinheiro pra um surubão. Deu esmola pro meu cu, raiz pau fumegante, Silva rolar berrante. Oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu cu, Teresa bem incessante, sem dar pau de elefante. Oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu cu, Ademira chupar bastante, Georgina pau fumegante. Oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu cu, travestis os garantem. Yeah! Muito bem, não esqueça de doar então nesses contatinhos que a musiquinha falou. Vamos agora para o nosso homem da voz linda aí. Um pouco mais de 200 episódios participando, porque a gente tem mais de 200 episódios, mas esse é o número 200. Mas um pouco mais de 200 episódios falando nomes de episódios. Gabriel Asbar, você. Sim. Que tem a orelha mais perfeita que o mundo já viu. Eu nunca vi. Parece... Mas o mundo... eu tento olhar, mas ela foge, sabe? Né? Parece que foi esculpida por uma chana de uma ninfa, rapaz, de tão perfeita. Caralho, agora eu queria ter uma língua pra lamber minha orelha. Ou a Libras. Forma, né? Lambe na Libras. Não, mas a gente vai lamber depois pra perceber aqui. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Era Uma Vez na Terra da Música e da Canção. Era Uma Vez na Terra da Música e da Canção. Acho que tá mais do que explicado aqui. Não precisa nem falar nada. Né? Mas pro Anderson Negão, que é burro, vou explicar. Apesar de integrante. Substituto. É isso, isso. Mas... Foi o que eu falei. O Zop tem um pouco de dislexia. É, o Zop ele é meio burro. Deve também ser o trauma do Anderson Negão comendo a mãe dele. Coisa que não zoamos mais. Não. Apesar dele meter fundo naquela merda. É só trauma. Não faço mais isso, não. Não faz mais, não, mas você já fez. Então, hoje contaremos uma história, uma bela epopeia aí que envolve músicas e canções. Será um verdadeiro filme da Disney, rapaz. Aí... Walt Disney, aquela velha que tinha fantoches de meia de medida. Exato. Com mão de madeira. Mas tem mais dedos que o Marco, não, né? Pera. Mas, então, contaremos essa bela epopeia que aprendemos e decoramos para lançar o nosso livro histórico e no meio com belas canções sorteadas. Então, aquele que estiver contando a história será interrompido aqui, onde eu sortearei um gênero musical para a pessoa ali se deliciar, soltar a voz e o violão cantando loucamente. Então vamos lá para Era Uma Vez na Terra da Música e da Canção. Wesley Zop, Você que começou lendo o primeiro capítulo do livro. Exato. Que a gente pulou aí, que não tivemos tempo. Mas, então, por favor, comece a introduzir a nossa belíssima história, Lesop. Bom, é uma história que passa numa época medieval, tanto que você vê pelo título, que ele vai ocorrer nessas épocas onde tinha castelos, onde tinha cavaleiros, corridas de biga clandestinas, coisas medievais. Medievals! Em castelhano, sim. Que era a língua que se falava na medievalidade. Isso. É, a língua do... Não é isso. Do submundo ali. Dos medievais. É. Todo mundo era mediano. Sim. Tinha ninguém que se destacava. Eles se chamavam Val, por isso medieval. Isso é verdade. Começar contando da época onde um príncipe muito famoso lá dessa história, desse castelo... Val Kilmer. Que era um medieval. É. Medieval, então... É o Val Kilmer terceiro, né? Mas não é... Porra. Você acha que não é a lenda do grande Val Kilmer, o primeiro? Ele não entraria nessa, né? Não. Ele queria entrar pro submundo das corridas de bigas. Só que não era permitido pra ele. Ele era um lorde, como um príncipe ali, fazer isso. Então ele tinha que se disfarçar. E não era permitido por quem? Pelo povo ou pelo príncipe? Pelo povo seria uma... Pela realeza. Pelo povo seria uma decepção, né? Porque tinha lá o príncipe que ele esperava que principasse. É, sim. Né? E não fizesse coisas de príncipe. Coisas de príncipe. Comesse com vários garfos. Exato. Um chá da sim. Exato. Andasse de saiotes. Parecendo uma bicha enrustida. Desce umas bingoladas numas princesas. Mas bicha enrustida de príncipe. Exato. Como príncipe. E não era aceito. Não era aceito. A realeza também não... Muito menos, né? Não aceitaria muito menos. O pai dele aí... Valkyrie II. Valkyrie II. Falava o que pra ele? Seja príncipe. É isso, né? Ele tinha que ser príncipe. Ainda mais que ele era gago, o Valkyrie II. Ele só conseguia concluir essa frase. Ele só falava isso. Foi de duas horas. Você fica aqui pra você repassar os recados que eu tenho na batalha. Senão o pessoal não vai entender. Uma vez ele quase morreu engasgado. Que o pessoal tava achando que ele tava tentando falar. Na verdade, ele tava engasgando com um pedaço de couro de anta. Ah, era uma iguaria da época aí, muito apreciada. O famoso torresminho medieval. Torresminho medieval da realeza. Exato. E aí, um dia, Val Kilmer III estava no seu quarto. Pensando como entrarei pra corrida. Porque ele tinha pôsteres desenhados, as corridas de bigas clandestinas. Ah. E o sonho dele era ser igual... Desenhado por ele. E o sonho dele era ser igual o grande corredor clandestino de vigas, Val Anderson. Val Anderson Toretto. Era ele. E corria com uma amiga feita de toras. E ganhava. Meu Deus. Puxado por antas, cara. Como ele ganhava, ninguém sabe. Ele entrava na mente dos competidores. Não tem como ele ganhar. A biga é mais pesada, a anta é mais lenta. E mais fraca que o cavalo. Mas apesar de todas essas desvantagens, dava biga, hein, bicho? Sim, quem perdia tinha que dar biga pro concorrente, é verdade. E ali, ele olhando... Pela janela do seu quarto? Que ele era fã, né? Deixa eu explicar. Sim. Era fã de... Ah, fanho? Não. Mas sim, ele também era fã. O que deixava ele com certo receio de falar para as pessoas que queriam participar da corrida de biga. Porque uma vez que ele ia para a corrida de biga mesmo, disfarçado, a pessoa, assim que ele falasse, iam descobrir. Exato. Ele era o único fã do reino. Anderson. E ali, ele olhando ali pela janela do seu quarto, que estava numa torre, afinal... Óbvio. Os quartos nos castelos são nas torres. Que todo mundo sabe. Sim. Ele viu a paisagem. Marco, descreva a paisagem que ele viu ali. A paisagem era de mato queimado. Ele tava com o pior quarto, é verdade. E ficava ali perto da mina do carvão, né? De frente com o crematório. É rebeldinho, vai ficar de frente com o crematório. Era um quarto que era uma masmorra, esqueci de falar. E o que tinha mais pro fundo ali, que era as árvores estavam caídas também, na verdade, mas... Tinha toras. Ah, toras. Entendi. E vendo essa paisagem, Wesley Zop, surgiu uma vontade dentro dele de cantar. Se expressar. De se expressar. Sim. E a maneira que a pessoa se expressa mediante as adversidades só pode ser... E numa época medieval. Uma né? música, assim, Wesley Zop, em ritmo de pop. E Val Kilmer III percebeu que não era fanho enquanto cantava somente. Fanhos e gagos, enquanto cantam, não são o que são. Viram são normais, é isso? São humanos, é isso. São belos travestis de voz. Eu cresci agora, sou um sonhador. Quero entrar pra corrida de bigas. Seria o bastante, mas eu sou o príncipe e não posso. Talvez se eu fizesse outro troço, seria o bastante. Tava depressivo, o Val Kilmer. Porque ele não pode, né? E o carro dele é... O carro, né? O quarto dele era masmorra. Sim. Na verdade. Ele não se sentia parte de nenhum dos mundos, exato, né? Exato, ele não pode participar de nada. Nem da corrida né? de bigas clandestinas, nem do principado ali. No principado. Vendo assim. Queimar ali a floresta. Que é onde ele teria que estar tomando conta também. Então, ele ali... fragilizado, depressivo, sem vontade de cantar uma bela canção. Eu tava sem essa vontade. É, uma exato. Canção triste. Cantou né, uma merda, né? Cantou uma merda de canção. Estava ali em seu quarto pensando o que faria, como conquistaria o seu sonho, eis que entra seu damo de companhia. Seu donzelo. Vamos pensar um segurança. Seu donzelo. Só um minuto. Marco, descreva esse donzelo pra gente. Ele não tinha um braço. E tinha ranho caindo do nariz. Mas ele tinha olho verde. Ah, era alto? Não, bonito. Era, não, era bem baixo. Um anão. Um anãozão. Um anão braceta. Você olhava pra ele e falava, nossa, que donzelo, hein? Não. Era pedreirão, então. E os cabelos dele, como que era? Ah, já tava meio encebado, sabe? Mas era o vento não mexia tanto. Era comprido, mas o vento não mexia. Ah, comprido. Até as costas? Não, não, até cabelo o engomado, pescoço, né? Até o pescoço. Chanelzinho. E a cor do cabelo? Já tinha perdido a essência da cor que era, mas estava meio marrom. Pode ser sujeira. Pode ser sujeira. Ele tinha barba? Ele tinha um bigodinho estilo Chaplin. Pra não falar Hitler. Zoado entre o... Um braceto nazista. Mas que não podia saudar Hitler porque não tinha o braço. Maior frustração. E aí foi ser damo de honra do principado, né? Chegou o damo no quarto e vendo ali seu amo triste, ele observou esfregando sua barriguinha com a sua única mão, cuspiu do lado e disse... É tristeza isso aí? um pequeno ser ali rústico, sim. Rudimentar, mas com uma grande essência de psicólogo. Coração, sim. Um grande coração. Sim. E daí ele falou palavras belas ao seu amo que fizeram ter novas ideias. Ele falou... Ah. Para com isso aí. Espera, ele falou cantando um samba, não foi? Foi mesmo. Lembrei. Quando ele esfregava sua barriguinha, os pelinhos fizeram o som do cavaquinho de um pandeiro. Caramba, peludo na barriga. Haja sebo nessa barriga. Os pelos tudo esticado. E para com isso aí. Não vai mais chorar aqui. Olha a cinza ali. Para com isso aí. Não vai mais chorar aqui. Olha a cinza ali. A Torá entra de um lado, sai pegando fogo. Eu amo você aqui de novo. A Torá entra do lado e sai pegando fogo. Meu amo aqui de novo. Eu não vou mais aguentar. Nossa. E daí. Animou. Aí ele falou: oh, porra, minha vida pode ser melhor. O cara que vê uma apresentação dessa, de um cara que é nazista e não pode ser, não tem a liberdade de ser nazista. Por ser braceta. O cara que é deficiente em tantas situações: cabelo encebado, sem braço, bigode. Ah, não. Deficiência de comunicação. Exato. Mesmo assim, feliz, pô. Val Kilmer III. Esse cara. Que era um príncipe, se achando um merda, né? Seu damo de honra, Val Adão. Que também era conhecido como Valadão. Exato. Ele era um terapeuta, né? Era um micropeuta. Era um baitpeuta. Um baitpeuta. E aí, então, ele falou, pô, realmente, não tem do que reclamar. Tem que me animar aqui. Exato. Pô. Quem não se animaria? Quem não se animaria? Não é, Marco? Exato. Depois daquela motivação que o Valadão passou pro Val Kilmer III, né? Juntou as trolhas dele, que tava tudo... As trolhas? Pera. Pera, o cara tinha uma coleção de consolo, velho. O cara não tinha um pinto, ele tinha uma gaita de folha, ele tinha de ponta. É medieval. E depois que ele viu todas aquelas árvores destruídas lá, vamos embora. Não, Valme embora, era a copeira. Às vezes chamou pra tomar o último leitinho. Exato. Valme embora! Valme embora! Aí ela chegou já com leite. Não, leite de anta que ele adorava. Exato. Porque o rei não gostava muito de anta. Aquela que vem com uma pele de anta em cima. E a pessoa já toma ali, ó, na chupada, né? Na chupada. Sustagem. E o Val Kilmer, então, tava falando pra Valma embora. Ó, eu vou seguir meu sonho agora. Eu tô vazando porque eu quero ser o melhor. Eu quero ser o campeão da corrida de biga. Clandestino. Mas pera, ele revelou pra ela, mas cara, ele confiava na Valma embora. Mas ela é mãe do Val Anderson Toretto. Porra, por que foi falar pra ela? Ele não sabia. Porque é clandestino, você acha que é... É verdade. Tem uma ficha técnica das mães dos competidores. É verdade. Faz sentido. Nem tudo são flores, né? Nem Valma tudo embora são flores. Criticou ele fortemente, não. Nossa, foi? Mas foi de uma forma... Pô, o que você quer que seu pai gago fale pra você? Você vai fazer isso? Não, ela é imitando o Ela imitando, ela imitando. Ela era imitadora profissional. Ela era imitadora profissional. Ela já tinha ganhado ali prêmios de conseguir imitar 97% do reino. Ela conseguia imitar todos os Val Kilmers e o Valadão ainda. E jogou na cara dele que todos os sonhos que ele tentava. Exato. Conseguia aquela vez que ele queria ser o maior produtor de vaso de cerâmica. É. E ele abandonou na segunda aula o curso. Ele sempre abandonava as coisas. E a Valma embora, além de tacar tudo isso na cara dele, né? Ficou aliviada também. Ficou sempre apontando aquele dedo comprido na cara dele. Não, um dedo normal, né? Um dedo normal pra você. É que você viu a ilustração ali. É, na ilustração tava bem grande. Não, era... Eu tentei comparar. Não, um dedo humano. É um dedo. Mas uma folha 3. Aí o Val Kilmer III tinha virado as costas pra ela. Oh, e aí, como ele tava vestido? Ele tava bem desapegado ao reino. Ah, já tava de plebeu, assim. Já tava Já tava ralé. Porém, com sua roupa de seda aqui. Ele era achava de seda, que era de seda. Tô, nossa, tô pobre aqui. É o que ele tinha acesso. Tô pobre. Só estou com um colar de ouro. Meus brincos de diamante. Ninguém vai me reconhecer. Aliás. E aquela seda feita de couro de anta ainda. Não, seda de anta. Que é, na verdade, feita com os pelos da anta trançados. Mas antes de ele ir embora, ele lembrou que não bebeu leite. Aí ele falou, deixa eu voltar a pegar meu leitinho, né? Claro. Pô, vou ficar aí sem meu leite de anta. E ao pegar o leite, Valmir embora cantou uma música pra ele, não foi, mano? Cantou? Ou se cantou? Cantou, né? Cantou. E foi um sertanejo, até onde eu sei. A Valmir embora, como ela sempre teve esse controle de timbre, ela é bem diferenciada, né? Ela já chamou o Valkyrie e falou... Aô! Aí o Valkyrie ficou... Eita, feio. O que vem por aí? Ai, meu Deus, o que vem por aqui ele agora? Ele gostava das atrações que a Valmir embora fazia. Aí a Valmir embora começou... Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Na sexta-feira, nananana, diferente, nananana, a gente, nananana, e aí, claramente, vamos embora, caiu dura no show. Caiu dura, duraça. Tava tendo derrame. Igual. Igual o Valkyrie primeiro. Morreu de derrame. Ele foi caindo. Vamos embora caindo. Boca espumando. Igualzinho o avô. Repuxando. Igualzinho o avô. Repuxando ali. Mas peraí, ela realmente tava tendo derrame e imitou o dia da morte do avô. O pior é que era aquela música, era a música mais bela que jamais foi composta e cantada. Exato. Que era impossível de se cantar, né? Aquilo travou, ela teve um nó cerebral ali. E aí, Anderson Negão, o que aconteceu? Após isso, tiveram que chamar o coveiro medieval da cidade. Que eles chamavam de coveiro. É, o nome dele era Valdemort. Muito bom. Os enterros demoravam muito, porque ele cavava as covas com uma varia. Em vez de usar uma pá. Ele tirava a terra da base do Expelliarmus. Mas ele era mágico. É, né? Demorava uns 6 meses cada enterro. Ele já preparava algumas covas, né? É. Mas tá lá pronto. Valdemort chegou porque ele tem um sexto sentido pra morte. É. E também porque gritaram, né? É. Vamos embora, morreu! Vamos embora, morreu! Vamos embora, morreu! Mas ela não tinha morrido ainda. Ah. Mas toda vez crianças passavam lá na frente do cemitério e gritavam que alguém morreu, era o trote da era. E ele saía correndo pro reino. Ele saía lá e às vezes a pessoa não tinha morrido. Dessa vez bateu, coincidiu. Só um detalhe, né? Vamos embora, era uma mulher extremamente gorda. Imensa! Pesava 572 quilos, ou 3 bagas, que era a medida da época. A medida medieval da época. É. Medieval, que eles chamavam. Exato. Unidade de medieval. Valdemort pegou sua varinha e começou a cutucar. Que era o teste pra ver se tava morto. É, cutucava o coração, né? Valmir embora, ele fez um ui. Ah, não morreu. Fez um ui. E morreu. Ah, morreu! Não acredito. Morreu estocado por uma varinha. Igualzinho o Valkyrie primeiro. Tinha chance de vida, mas não, ele fez a... 100%. Ele fez a contra-ressuscitação ali, né? O coração mexia, mas ele fez parar na estocada. Não era um bom momento pra um Deep Trophy ali. E não ia perder a viagem também, não, né? Não, porra. Nessa pegadinha não cai. Ele andou 5 minutos. Porra. Acho que não era um bom momento uma garganta profunda ali, né? Pera, é um bom momento, sim. Não, a medicina não era tão avançada. Eu tô criticando, mas deixa eu ver se tá vivo. Vou pôr o pênis na boca aqui. Depois disso que evoluiu mais e chegou na sangria. Daí bem evoluído. Valdemort começou os procedimentos. Deixa pra aí. Colocou sua roupa de couro bem, bem colada que ele usava. Couro de cobra. Couro de cobra. Exato. Que tem mais elastano, né? E ele não tinha acesso ao couro de anta também. É só do reino. É, exato. Eu não sabia que Voldemort também era dominatriz. Mas, tudo bem, né? Eu que não sabia. Voldemort, cara, então, colocou lá. Sua. Colocou, falou... vamos levar essa gorda. Essa gorda, gorda! Porque na época não era, não parecia ofensivo, né? Não, não era até um elogio. É. O pessoal gostava de gorda. É bem alimentado. É, né? É, tem uma anca. Era assim. Tão gordo que apelidou ela de Cidinha. Opa, opa, Val Cidinha. E ela às vezes era ovalcionada. Colocou num carrinho de mão. Opa, opa, mas ninguém coloca num carrinho de mão levantando três vagas, feliz por ter emprego, por ter trabalho, por não ter caído no trote aquele dia, sem cantar um belo rap, né, vestido de couro, não? Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário da sangria, você não sabe como é levantar essa gorda que tem mais de 500 quilos e pá. Gorda do caralho, filha da puta. Come muita batata. Carboidrato, carboidrato. Devia fazer low carb, essa maldita. Não foi diagnosticado na época, mas Voldemort tinha síndrome de Tourette, né? Yeah. Ah, tá. Xingava do nada, filha da puta, arrombada, gorda do caralho. Todo mundo perguntava, mas que é isso? Ah, tô cantando rap. Na verdade, na época ele falava que ele cantava hip, né? Só pros hip, mortos. Hip. E ali, né, ao colocar Val Cidinha. Não, Val. Vamos embora. Vamos embora, cara. Conhecida como Val Cidinha. Pelo Voldemort. Os apelidos não faziam muito sentido ali. É. Val Kilmer III falou: posso pilotar o seu carrinho de mão? Ok, ok. E era uma coisa que ninguém deixava na época. E apesar de estar pesando três bagas ali. Mais o Voldemort. É. Mas, E subiu no carrinho. Não. É que o Val Kilmer lembrou do Toretto lá que... Exato, ele falou que guia assim, tudo. Eu nunca pilotei nada. É. Será que essa é minha chance? Será que esse é o meu momento? E eles estavam lá na torre, né? Então ele ia ter que descer 77 lances de escada. É, ali. Lembrando também que Val Kilmer III era raquítico. Não teria condição. E tem osteoporose. Apesar de 17 anos de idade. Exato. E aí, ao tentar pilotar, ele viu que não tinha força, não tinha... Não daria, não tem como. Ele até conseguiria descer, mas ele não conseguiria fazer a ordenância. As curvas, né? Para o pequeno pavão que puxava aquele carrinho. Pequeno pavão? Era um filhote de pavão. Puxava ou enfeitava? Não, puxava, tinha que puxava. Ele falou: não vou conseguir fazer o pavão puxar, não ia conseguir fazer o pavão virar. Ele chamou o seu damo de honra. Falou: Valadão, tem um último pedido pra você. E ele cantou em gospel. Oh! É isso? Valadão, você é mais especial que Jesus. Porque na época ninguém sabia sobre Jesus. Valadão, esse pavão vai foder nossos cus. Valadão, me dê a mão. Assuma o lugar do pavão. vamos correr juntos pelo mundo. Vamos correr como dois alados. Você não será meu damo, seremos namorados. Balada, me dê a mão. Você é melhor que Jesus. Balada, me dê a mão. Você vai comer os meus cus, Valadão. Não sei se é gospel. Como não? Gospel antes. Gospel medieval. Gospel medieval. É um Val Gospel. Isso. Não, ele fez essa proposta pra falar. Sim, então, sim. Pra romper ali as estruturas. Ah, tá. Entendeu? Ele falou: eu não vou conseguir correr sozinho, sou raquítico. Diferente de Val Kilmer primeiro, que era tinha 3 metros de altura e 8 de largura. E conseguia erguer 6 bagas em cada braço. Val Kilmer terceiro pesava 27 quilos. Com a roupa, com o colar de ouro. Era um grilo. Todo paramentado. Era um grilo. Apesar de ter 47 anos já, entendeu? Acho que era 17 pela aparência. É que as pessoas confundem um com quatro. Ah, mas foi isso. A grafia dele não era muito boa. A valgrafia dele não era boa. Exato, né? O Val RG dele. Não. Então, Valadão ali não esperava. Não, esperava. Não esperava. E aí, o que aconteceu? Não, mas gostei que você falou, me dê a mão, é secular, né? É a única mão que ele tinha mesmo. É, exato. Né? Apesar de Val Kilmer III ter 2 cus. Um detalhe aí, não sei se vocês viram a anatomia do não, Val. Eu não vi a parte da anatomia. No fim do livro. Do Val Kilmer III. Na verdade, Valadão já tinha esse sentimento pelo... Ah, é? Pelo Val Kilmer III, porque todos os anões querem comer as pessoas. Isso aí é óbvio. É verdade. São tipo coelho. Ainda mais os anões nazistas. Pode comer sem pedir, né? Só que ele não... Pela ideologia que ele tinha ali, até ideologia política, eu falo, por ser nazista numa época onde não cabia ser nazista ali. Exato. Vocês não estavam sabendo, mas Val Kilmer III, ele tinha um sobrenome Goldenberg. Então ele seguia uma tradição... da judia ali. Golden Shower. Daí ele pensou, é um jeito de eu já acabar aqui no, na raiz com esse tipo de gente. Já quem vou, pensou? Ó, o Valadão. Valadão. Valadão, e enquanto comia o pavãozinho cru ali. Que era misterioso, sim. Pavão misterioso. Era misterioso, o mistério era por que um filhote de pavão pra puxar um cão, uma biguinha de mão ali. Uma biguinha que leva 3 bagas. E o Voldemort. E o Voldemort junto lá em cima. Só que a partir do momento que o Valadão tava puxando, o Valadão tinha uma estrutura física ali que puxava aquilo ali tranquilamente, que por um bom tempo ele foi substituto de antas. Ele é por um ser humano, né? Então... Ele colocava seu único bracinho na frente pra imitar a tromba da anta. A trombinha da anta. Aí desceram esses lances de escada, tranquilamente. Ainda mais que ele tava com a proteína do pavãozinho ali. Isso, o Val Kilmer III segurando meio que desajeitado. Sim. Ali, a biguinha tentando ali. Entender. Mas achando que tava fazendo os drifts nas curvas do castelo ali. É, mas e a primeira pilotagem dele. É. E apesar ele... que foi mais Valadão que fez o trabalho. Mas é igual você dirigindo um carro. Quem mais faz o trabalho é o motor do carro. Sim, né? Sim. Você só vai tentando guiar ali. Ou achando que tá guiando. Daí chegaram pra enterrar ela lá. Já tinha a cova pronta, que ele já tava fazendo. Já fazia mais ou menos uns 25 anos. Por causa da varinha que ela tava que completa, né? Ninguém esperava que ia ser justo a gorda, né? Pra morrer. Na verdade era uma vala coletiva que daí ele usou. Acabou pra, sendo só pra ela. Uma valvala, né? Uma vala. Uma vala. Assim, chegando no cemitério, tinha as crianças que sempre zoavam ali o Voldemort. E ele viu no horizonte, que já tava anoitecendo e era a hora... Horizonte era um bar que tinha ali Valhorizonte, perto do Val Cemitério. Do lado do Horizonte, que era o bar, dava pra ele ver os pessoal organizando já a corrida de bigas clandestinas. Ah. E ele tava na rua, ele tava ali não, perto do cemitério. Quem viu? Voldemort ou Val Kilmer? Val Kilmer terceiro, né? Ah. Olhou ali, só que... Val Kilmer sempre foi muito... Ele seguia ordens, ele não podia fazer as coisas, ele o rei mandava. Não tinha autonomia. Não tinha autonomia. E agora, namorando o Valadão, ele falou, vou ter que pedir pro Valadão se eu posso ir lá clandestinamente. E se ele pode correr pra mim, né? Porque ele não tinha... O pavão não podia mais puxar. Exato. O carrinho de bola. Mas ele tinha chegado no cemitério. Então, ele chegou ali perto do Voldemort, falou assim, não quer que a gente... cuida aqui desse enterro pra tirar a testemunha dali, né? Porque ele ia falar com o namorado. Ele ia pegar o carrinho também? Ele não tinha biga, né? É, então. Não tinha biga. Dele, o Voldemort já cansado também. Falou assim, então eu vou pra minha casa. Tinha perdido o pavão dele. Triste por ter perdido o pavão, mas chateado de querer enfrentar o Valadão ali, né? Ele não falou que era de estimação. Já. Né? Daí o Voldemort foi pra casa dele, daí ficou só os dois ali. E daí o Valadão já viu que o Val Kilmer III queria falar alguma coisa pra ele. Daí ele olhou também, porque ele sabia dos sonhos. Se olharam. E aí veio aquele famoso blues deles, não foi? Teve um blues. Eu não lembrava que era blues. Né? Não. É, mas sim, teve. Benzinho, eu quero te pedir. Tananana, se eu posso ir. Tananana. E na corrida de bigas, tananana, antes de dormir, tananana, sei que começamos, tananana, a namorar agora, tananana, talvez teríamos que transar, tananana, mas eu quero realizar o meu sonho, tananana, junto com você, tananana, puxando minha biga, tananana. E depois... tararana, chupo sua pica. Tararana, chupo sua pica. Tararana, chupo sua pica. Tararana, chupo sua pica. Excelente. Daí Valadão, excitado com aquilo. Falou, não. Sempre foi seu sonho, vamos realizar o seu sonho se você realiza o meu depois. Exato. Só que até ali Valadão não tinha entendido que ele que seria o animal que puxaria a briga. E ele já tinha um trauma. A força motriz. Ele já tinha esse trauma. Ele já tinha um trauma, porque ele já tinha... Foi humilhado pela família de Antas. Ele já tinha entrado na famosa guerra com Antas lá. E aí não tem como você ganhar. Onde ele perdeu ali o braço, e né? Guerra com... E Antas brigam com a rola. E pau de Anta, bicho. Sim, né? Maior que o pau de anão. Todo mundo... Maior que o anão. Então não tinha como ganhar. É. Aí ele tinha um trauma ali de... E chegando lá, né, com ele como príncipe, mas agora submisso ao namorado, em vez de mandar, pediu, né? Se aproximou da corrida clandestina de bigas, não é, Gabriel Osmar? Então, quando ele se deparou ali, pergaminho com nomes a serem preenchidos, ele notou um nome ali que chamou a atenção dele, estremeceu seus esqueletos que já eram raquíticos. Teve até medo de ter fraturas. Talvez tenha sido um vento alísio ali que bateu nele, na verdade. Peraí. Eu claro que eu sei o que é. Mas percebo que temos ignorantes aqui que não saberiam o que seria o vento alísio. Ah, não, perdão. É um vento valísio. Agora sim. Porra. Ele notou ali o nome de Val Anderson Toretto. E pensou consigo mesmo. Poxa, preciso mudar meu nome e colocar um nome que imponha respeito aqui. Que cause medo nos adversários. Que cause medo e que quando eu vencer essa corrida puxada por Valadão, todos gritem meu nome loucamente. Então ele escreveu no pergaminho. Valdemito! É porque já tinha o nome Valbens Rubichello. E e Valder Fittipaldi. E Valirton Senna. É, vamos lá, vai. Valdermito. E Valmark. É, então ele postou com o Valdermito. Valdermito. E ele disse, com esse nome vencerei essa corrida. E aí tinha uma outra pergunta lá, né? Que animal puxa? O seu carrinho. E apesar de ser clandestino, ele tinha a regra. Tem. De que a biga não podia ficar solta. É, porque e outros, o cara às vezes fala, é um cavalo, chega lá, é um dragão que tá puxando. E aí? Engraçado que todas as outras inscrições preenchidas como anta, como eles não aceitavam anões. Na corrida. Só um detalhe, eles não aceitavam anões em nenhum lugar. Nenhum lugar. Também lá. Apesar de ser clandestino. E ele teve que preencher que sua biga, pequena biga clandestina, seria puxada pelo amor. Nossa! Valmor, né? Valmor. Pelo Valmor. E nesse sentimento todo, ele sentiu vontade de cantar a novela canção. É verdade, olhando tudo. Olhando tudo aquilo? Olhando pra Valadão. Ah, Valadão que estava onde, Marco, nesse exato momento? Nesse momento ele tá tirando a bosta do pé. No meio da tora do Toretto. Ah, filha da puta, bicho. Ele tava aquela raspadinha, assim, né? Aquela raspadinha. Porque uma mão tava ocupada. E a outra não tem. Não tem, né? É. Ele esfregando o pé na tora ali. Valadão, há 30 anos não participava. Não saía dali, né? Porque a gente não falou, mas ele tem 77. Não, o seu príncipe tem 47. E não, princípio de Alzheimer. O Valadão, não entendi ali quem era Valhan. Não, é uma coisa interessante. Ele só tinha ido assistir a corrida de bigas. A corrida do namorado. Ah, sim. Futuro chupador de sua rola e futuro cara que talvez ele matasse por ser Goldenberg. Exato. Com Golden Show. Exato. Então ele tava ali raspando a bosta ali. Né? Igual quando você tira a lama no, na enxada, assim, passa na enxada. E reflexivo, tipo, nossa, como que eu parei aqui? Ah, porque ele tinha Alzheimer, falou. Princípio de Alzheimer. Não, mas aí a questão não era nem Alzheimer, ele tava pensando, nossa, onde eu vim parar? Olha a minha trajetória. Ah, era só uma contemplação. É, assim, já sofri tanto na mão dessas antas, ele pensou. E às vezes ele, pelo Alzheimer, talvez ele ia achar que ele era uma anta na hora de puxar. Entendeu? E aí o Valdermito, então. Valdermito agora. Olhando. Agora é Valdermito. Cantou aquele belo sertanejo, não é, Gabriel Osmar? Aquele ambiente rural também propõe um sertanejo ali, né? Cara tirando bosta de anta do pé. Mas era de anta, porque às vezes era do próprio Valadão. Eu me inscrevi na competição. Eu me inscrevi na competição. Eu sou Valdermito e você é meu amor. A gente vai ganhar esse prêmio que é o tambor. É, que é o prêmio. O prêmio que é tambor. Era um tamborzinho. Porque é clandestino. Feito de coco. Mas continue. Eu me inscrevi na competição. Eu me inscrevi na competição. E daí ele emocionado. Mas Valadão ficou sem entender. Descrente. Não, descrente. Porque tá. Você se inscreveu. Eu vi. Eu vi, tá. Você ia correr na bica, você ia chupar minha pica. Exato. Era isso. Ok, né? Só okay. Que como assim nós vamos correr? Como assim? E aí, Gabriel Osmar, Valadão respondeu com uma música, não foi? Já que o tema era esse, né? E é mais uma música infantil, porque ele lembrou de toda a sua infância. Ah, pequenina infância. Então, é que ele já era... Sempre foi do mesma altura, né? Só que não tinha bigode na infância. Então ele lembrou de toda a trajetória dele. Realmente, ele lembrou e cantou com a música mesmo, Marco. Ele cantou. Juntos nós. Nós somos os campeões de biga. Nós podemos é correr, nós podemos é roubar. Juntos nós somos os campeões de biga. Nós vamos trapacear, nós vamos é roubar. Juntos nós somos os campeões de biga. Só que ainda Valadão não fazia ideia que era ele que ia correr. Ah, ele achou que ele era juntos da torcida. É, ele achou, que somos um só. É. Ah, ainda mais que Valadão era bem burro também. Né? Mas, cara, não, ele tomou muita rolada de anta na cara. Não, na guerra contra as antas. Não é nem culpa total dele. Aí Valadão imaginando que ia correr do ladinho ali, ó. Ah, pilotar junto. É. Achou que era o copiloto. Cada um com um braço. É. Segurando não, a anta. Valadão pensando. Espero que eu tenha que usar o esquerdo, porque o direito eu não tenho. Ele achando que é só um cotoco piloto. É. Cotoco piloto. Val cotoco piloto. Val cotoco piloto. Mas, ó, o Valadão pensa, uma vez que eu tô na biga. E ele tá ali guiando a anta. Eu vou dar chibatadas na anta pra me vingar. É agora. Agora é minha vez. É. Só que pensando nisso, Valadão analisou todo o contexto, todo o cenário, viu aquilo e falou, uai, mas cadê minha anta? Cadê a anta que eu vou chibatar? Aí... Essas antas judias malditas. ele olhava pela rola. Aí Valadão, chegou o Vardemito... Agora tem que chamar de Vardemito. O Vardeco. Eu não vi a nossa anta. É normal mesmo? Cadê? Vou entregar depois? Aí o Vardemito. E nossa biga. Todo fanho ainda, né? O Vardemito. Valadão. Aí explicou que é o Valadão que ia correr. Que era a anta. E Valadão ia ser a anta. Conhecido como Valamor. Valamor. O Valadão tava com esse choque de emoção aí. Ele começou a lembrar que há 47 anos atrás... Ah, quando ele tinha 30. Exato. Sim. Mas a infância dos anões até os 40. É mais 40. Longa, né? Exato. Porque todo mundo espera o famoso espirão dos anões, assim. Que nos humanos é com 12 anos. Exato. É aquela crescida de cabelo aos 30. Que aquela troca de voz. Exato. O pelo no pubis surgiu ali. Trintinha, tá? Geralmente é nos 35. É. Mas, ele era precoce. Mas Valadão, né? Começou a lembrar daquele campo cheio de anta. E é que era tudo aquelas anta que sempre atacava o cantinho dos anões. Do anão, né? Não, era dos anões. Ah, tinha mais anão lá? Tinha mais. Eles estavam todos refugiados ali. Porque não dava pra conviver com o reino. Não dava pra conviver com ninguém. Porque ninguém aceitava anão, né? Vamos ser anta. Aí aquelas antas estavam ali perto. As antas atacavam eles. Atacavam. Até que eles lembrou que eles tiveram que dispersar. E ele lembrou quando ele parou no reino medieval. Que ele encontrou o Val Kilmer II. E o Val Kilmer falou, que porra é essa? Aí virou o lacaio da família real. E aí o Valadão pensou, é hoje que eu mato tudo essas antas que ferrou com a minha vida. Aí ele olhou pra aquele cocô na tora. Não foi? Foi, ele olhou naquele e o cocô. Cocô cantou uma música pra ele. Não, o cocô cantou. O cocô cantou uma música pra ele. Em ritmo de ópera. Não foi? Foi! Valadão! Por que me tiraste de ti? Oh, Valadão! Meu anão, essa corrida eu vou ganhar pra ti, vou ferrar o toreto. E foi isso que a bosta cantou. Ah, ópera sempre são emocionantes. É, realmente. Óperas são bonitas. Mas vocês estão esquecendo uma coisa, eu ia chegando perto do meio-dia. Tava... Pera. Demora a inscrição. Passou a noite inteira pra todos inscrever. Mas tem uma explicação isso daí. A inscrição é na madrugada, porque a corrida tem que ser de dia, porque é clandestina. Todo mundo espera uma corrida de biga na noite. Ah, é verdade. Os policiais ficam madrugada ali, ó. Ah, eles vão correr. Os cavaleiros, por favor. Não achamos a corrida de biga essa madrugada. Estão correndo perto do meio-dia, rapaz. Olha, o pessoal tá almoçando. Faz sentido. Correndo um puta solão, né, bicho? Começou o sol rachar. E aí? Os competidores ficaram com sede. É verdade. E não temos laranja, né? Eles não têm laranja. Não. Aí eles chamaram o lacaio, o serviçal, responsável por servir bebidas. Por servir bebidas. Só que ele era meio distraído. Por isso o nome dele era Valderrama. Na verdade era Valderrame. Ele teve um derrame. Só e... Mas o pessoal zoava ele de Valderrama porque ele derrubava as coisas. Sim. Valderrama. Serviu a bebida. Pessoal ali, opa! Agora é a hora! Ah. Agora é a hora! Bigas apostos! Ah, depois da bebida era... Hidromel? Hidromel? Era quase o... Em vez de ter um tiro pra começar a competição, o cara colocava bolada, um copo d'água. Assim. Não, não. Vitamina de abacate. Na verdade, eles tiveram que lamber no chão, porque o Valderrama derrubou. É. O Anderson centrou em cima de sua biga. De toras. Biga de toras. Com sua anta. Uma bigora, né? Uma anta imponente. Entre as antas era mais anta. A biga de toras dele era, tinha cerca de 72 tambores, assim. Que era o número de competições que ele já tinha ganho. Ah, sim. Ele tinha colar de tambores, assim, em volta do pescoço. Só batucava. Roupa de tambores. E parafuso de alumínio. E os tombadinhos vinham roubar tudo. Mas nas tora, bigas, ele tomava numa tora o parafuso. Já foi que nem girava essa tora, tava parafusada. Todo mundo se preparando, todo mundo alinhado. Tinha 8 competidores. Ah, ali, ó, importante falar. Competidores, 8 faixas. Valadão tava na primeira, importante dizer. Val Anderson tava na quarta. E aí tinha outros que competidores. Era o número da sorte dele. Exato. Os outros competidores, não cabe aqui a gente falar o nome deles. Não. Exceto pelo Valde Ferran. Que era, veio da França. Exato. Sim. Da Gália, né? Da época Gália. Aquele país de corno. O Ferran estava na 5. Ah. Ah, do lado, então. Pô, de Val Anderson. E Val Ferran era o maior ganhador da Gália. Exato. Ganhou, e também ganhou uma vez. O maior ganhador de Gália. E também só tinha ele em Gália. Sim. Corria. Mas ganhou. E a biga dele feita de galhos, rapaz. Não, de galhas. Porque podia ser de alces também. Todo mundo alinhado. Contagem regressiva. Tinha que beber a bebida servida por Valderrama. Quer dizer, o que tivesse. Né? Depois que bebesse, podia começar a correr. Na verdade, era uma vitamina de abagate feita com bagos de anta. Abagate. E não, leite de anta. Abacate. Por isso que as antas não bebiam, só os competidores. Exato. Mas você não vai falar que foi nessa hora que a anta do Val Anderson reconheceu o Valadão. Oh. Na largada? Na largada. Oh. É isso. Okay. E aí teve uma canção. Teve? Mas no quê? A anta de Val Anderson. Olhando pro Valadão. Começou olhando pro Valamor, né? Começou a cantar um reggae ali. Valadão, tu chegou! Vamos lá, Valadão, seu biscoitão! Valadão, você é muito bichão! Valadão, você ganhou meu coração! Ah, porque biscoitão, pra quem não sabe, na linguagem das antas, é elogio. Exato. E há um detalhe que não foi falado aqui. As antas não são muito inteligentes. É, não vamos culpar o Anderson aqui, não. Exato. As antas não sabem se expressar direito. Exato. Elas só eram um pouco mais inteligentes que os anões. Exato. Mas é quem não era, né? Não. Uma anta vendo um anão ali pode se apaixonar. Ele pode achar que é uma anta diferente. É. Exato. E a anta é meio burra, né? Ela não sabe... que tá se apaixonando, não. Às vezes ela tá com fome só e tá achando que tá apaixonando. É, então... Isso não é um mix de sentimentos. É um mix. É um mix total. Dá, só porque passar. A rola dela subiu do calcanhar e foi pro peito da... Isso porque era fêmea. Imagina. Mas naquela época todas as fêmeas tinham rola. Época boa, né? Saudade. E aí, então, Valadão... Todos. Escutou o reggae. Escutou o reggae. O famoso reggae adianta tentando acasalar. Exato. Ele tinha um pouco de trauma dessa música. Exato, final. Mais uma vez lembrou da sua infância ali. Onde uma anta padre. E aí o Val Kilmer III olhou assim e falou, mas que morra é essa? Ah, não... Ela bingade nessa anda aí, ela em cima de você. Ele era ciumentão, né? Ele era ciumentão. É, namoro recente. Tipo, tava há 20 horas namorando somente. Eles tinham acabado de fazer o aniversário de 20 horas de namoro ali. Ah, mas eles tinham varado a noite juntos. É... Então, e nessa hora aí, ver outra dando em cima. É, foi mesmo. É foda. Daí ele falou, Valadão falou: calma, só tenho braço pra você. Ah. Val Kilmer. Mas falou Val Kilmer? Isso. E todos? Escuta. Ah, todos. Cara, mas Valadão também é um tecelão do caralho. Pariu. Inclusive. Val Kilmer! Um abraço para você, Val Kilmer! Terceiro! O príncipe! Inclusive, quem ouviu, quem estava na faixa 2, que era Valdirene. A fofoqueira do reino. Peraí, o fofoqueiro. Ah, era um homem. É. Valdirene é nome masculino, pelo que eu entendi. Sim. Inclusive, também o nobre que tinha mais posses do reino, Walter, que estava na... Ah, porque ele tem, né? Ele tem Walter. Tudo. Ele tem tudo. Ele estava na faixa 3. Essa Valdirene é aqui numa época... O quê, Pedro? Esse. Era uma época que foi conhecida como Valdirena e gostaria de correr de renas em vez de antas. Sim, sim. Ah, toda sabia. Tatuagem. Tatuagem de rena nas costas. E só corria sem camisa. Isso, pra mostrar a tatuagem. Exato. E aí todo mundo assim, como assim? Val Kilmer, terceiro o príncipe do reino, está correndo aqui na corrida de bigas clandestinas. Com essa clandestina, apesar de ter 20 mil pessoas assistindo. E 4 patrocinadores. Exato. E o reino tem 20.300 pessoas. Era clandestino só pros Val Kilmers. É, e pros cavaleiros, né? Porque pro restante todo mundo sabia. E aí todo mundo ali olhando assim, quando Val Henderson... Escutando aquilo, por enquanto só escutando. Porque ele era de poucas palavras. Sim. Porque exato. Todo mundo ficou ali bravo. Né? Não pode correr, Val Kilmer, é um Val Kilmer. É um Kilmer, o pessoal falava. Ah, é um Kilmer. Não vai ter corrida, vamos ter que fechar isso aqui. Ele vai denunciar tudo para os Kilmers. E aí, Val Henderson ouvindo, que é o campeão, né? É. O rei dos tambores. Levantou o seu tamborzinho dourado. Ah, o mais invejado. O cinturão, né? O cinturão dos bigueiros. Aquele que... Val de Ferran, que almejava. Sim. Veio lá da Galha. E aí Val Henderson conseguiu o silêncio de todos, levantando o seu tambor cinturão. Que era o jeito que ele pedia silêncio. Sim, porque ele não ia se manifestar. Ele não ia ser igual o Valadão que grita pra falar. Mas Valadão teve um ouvido muito tempo penetrado por pênis de anta. Por não isso. É total culpa dele. É, exato. E a música é infantil. Ah. Atinge o coração de cada um. Que eu quero é correr de biga o Val Anderson, ele tinha uma voz fina, por isso que ele não fala. Falava muito leite de anta. É tipo Anderson Silva, Val Anderson. Por, isso que ele não gostava de se comunicar. Então. Era todo mundo ria, né? Tudo que eu quero é correr de biga. Não importa quem está na briga. E briga é uma palavra que ele inventou, porque na época só existia bigas. E ele que... Todo mundo briga. Exato. Que é isso? Tudo que eu quero é correr de briga. Não me importa quem está na briga. Pode vir o Val, pode vir o Gilmer, pode vir o Príncipe, que eu vou ganhar. Pode vir o Val, pode vir o Gilmer, pode vir o Príncipe, que eu vou brilhar. E todo mundo assim, porra! Isso que é uma macheta, caralho! Exato! Foda-se quem corre! Vamos correr! Vamos atropelar o foninho! Vamos enfiar a rola nesse raquítico. Isso as antas falando. Porque tem que falar quem tem mais rola, né? Elas só sabem se comunicar bem quando o assunto é transar com os outros à força. Elas entram no assunto afinco. Exato. Elas são chamadas de Anderson Negão. Ei, você! Minha anta! Não quero que você fique de enrosco. Com Valadão. Enrosco sexual, sim. Sim. Qualquer tipo de enrosco. Estamos aqui pra vencer. Daí a anda. Ok. Ok. Lembrando que a tora do Val Anderson, do Val Anderson Toretto, era parafusada com parafuso de alumínio. Ela não rodava. Sim. A anda tinha que arrastar aquilo. Mas o que facilitou... O cocô que tava em cima ali não ser esmagado. Ah. Porque como ele raspou aquela merda ali, ficou aquele pequeno tolete. Tolete seco, né? Porque tolete o sol rachando. Puta sol que tava ali. Rachou na... até as toras, quanto mais o cocô. O cocô rachado ali. Mas eu quero só explicar pra vocês que em nenhum momento aquele cocô foi espalhado pela tora, porque... Porque ela não girava. Não girava. E... Por que, que o Val Anderson Toretto ficava no meio? Porque ele tinha a maior biga que tinha ali. Exato. Então, se ela girasse, ele ia cair, porque era só uma torre na biga dele. Ele tava no eixo ali, então... Não tinha como girar, não, realmente. E também por isso que ele tinha quatro antas pra puxar aquilo ali. O pessoal achava injusto. Três mas... puxavam, umas... Uma segurava ele abraçado. Pra ele não cair. Ele ficava gritando pras outras, né? Puxa! Ele tinha medo de cair. É, ainda essa. É. Talvez até por isso a voz fina também, né? Só que daí foram dar uma largada depois da... Ia virar aquela bela abagate. Abagate. De bagos de anta aqui. E não era saborosa, vou falar a verdade. E tinha que comer na colher. Exato. A primeira disputa era você conseguir comer primeiro a vitamina. O recorde era 20 minutos, o mais rápido. Cara, pessoal, vai. Torcido. Por 20 minutos. E o recorde era de Valdirene. Sim, que sim. Tinha a garganta mais profunda. Exato. Ali. Daí foi dada a largada ali pelo próprio Val Anderson, que ele falava: vamos começar! Que daí todo mundo começa a tomar. O primeiro que toma, joga o copo vazio. Exato. O copo, eu digo. O chifre ali. Sim, né? O juiz analisa. O juiz analisa e dá uma chicotada na bunda da anta e daí ela pode começar. E ali começa. Exato. E não sei se vocês sabem ou se vocês chegaram nessa parte do livro, mas o percurso pra se correr ali nessa corrida clandestina de anta são 20 quilômetros. Sim. Né? Então. É o rápido, estádio. É coisa rápida. O estádio ali tem 20 quilômetros. É que são 17 voltas. Exato. Fora do estádio, porque são clandestinos. Exato. Então não podia estar dentro do estádio. Dentro do estádio tá a cavalaria esperando começar a corrida de biga. Daí começaram, ó. Começou a corrida. Obviamente, Valdirene começa, porque ele bebeu antes. Mais profunda ali. E Val Kilmer III não conseguindo tomar aquilo ali, que ele só estava acostumado com leite de antes. E ele era muito magro. E era magro. Apesar dos seus jovens 47 anos ali, ele não tinha aquela disposição. De tomar ali 15 litros. Disputando entre... A gente fala adolescentes, né? Mas na época eles já eram adultos ali. Com adolescente de 13 anos. 13 anos que tinha Valdirene. E pô... E ali Val Kilmer tentando, assim, mas ele era muito caquinho. É, e tentava empurrar, dava aquela gorfada. E engorfou, tem que pôr pra dentro. Tem que comer. Você tem que acabar com aquele copo. Exato. Ali, 15 quilos. E ali, daí, nisso daí, Val Anderson acaba. Vai. E a bota na lomba da anta, né, pai? Daí, qual que era? Walter. Walter também acaba, vai. E ele ali tentando, e o... Valderrama, cara, porque ele comia porque gostava do sabor. Mas ele não tava na corrida. Não tava. Mas acabei o meu aqui. Dá mais um. É você que serve. Então vou tomar mais um, gente. E nisso, Val Kilmer tentando ali, não conseguia tomar. Valamor, que... Valadão, na verdade, né? Sim. Valadão que todo mundo olha pra ele... E canta, não é mais dois horas. Acho que foi nessa hora que teve a música. Que teve um belo axé, né? Porque pra quem não sabe, as antas todas correm de abadá. Com o número, porque tem que ter um número. Exato. E ali clandestino é muito bem organizado, né? Ali Valadão, fala amor com seu abadazinho, amarelo e laranja. que ele tava mais discreto, né? Não das demais partes do corpo, né? E nisso, conforme tava tomando, já tava tentando tomar lá, o Valadão viu que a anta de Valdirene já tava dando a primeira volta. Já tá. E nada do cara tomar. E toda vez que você ultrapassa alguém, você pode enfiar o dedo no cu da anta. Não, de quem você conseguir. De quem der. A do Valderrama. Valderrama ali. Normalmente anda a anta, porque a anta só tá de abadá, né? Fica mais fácil. Né? Mas pode fazer, não é que não ganha ponto, não. Ganha moral, porque as outras perdem a moral, sim, né, de ter tomado a dedada. Se tira a bosta, então, pô. Deixa que eu tomo pra você. Daí ele olhou, entregou, falou assim, ó. Que já bem-vindo, Valdirene, vai me dar uma dedada, dá uma dedada, dá uma dedada. Dá uma dedada. Que eu tomo pra você. E daí nisso, ele jogou o copo pro Valadão. Nessa hora que jogou o copo, caiu no chão, mas... Esvaziou o copo. Exato. E Valadão também, acostumado... A comer coisas do chão, né? Ele comeu um pavão em 30 segundos. É. Ele comeu, inclusive, o copo. Exato. E daí gengiva sangrando. Gengiva sangrando. Nisso, chibata na lomba dele. E começa a corrida dele. Que foi o último aí, não sei se vocês entenderam. Mas... Estimulado ainda a não tomar uma dedada que estava se aproximando. Que Valdirene já estava com o dedo. Já. Na segunda, marca com o longo dedo de fora, mas é um dedo, mano. Não, mó dedo gigante. Não, era... Um belo dedo normal, comprido ali, unhudo. Uma lança, sim, de 6 centímetros. E ele ali já correndo, mas não para ir pro... No Valkyrie, pra ir no Valadão. Sim. Tocar o Valadão. E vale ressaltar aqui, o bumbum de Valadão parecia um fisiculturista à parte, de tão musculoso. Você quer falar glúteos? Os glúteos de Valadão pareciam o Arnold Schwarzenegger da década de 80. Caraca. Subindo e descendo a escada do reino, né? E outra, glúteos de anão. Era só músculo ali, bicho. Não, ia quebrar o dedo. É. Mas só pela cutucada ia desmoralizar. Alisar um pouco. Não, e aí que eles começaram em último, só que com artimanhas, né? Porque ele falou assim, porra, eu sou um damo real, eu conheço aqui os atalhos. É verdade. E ó, ele viveu muito tempo entre as antas ali. Muito tempo. Conhecia ele tudo. Sabe os pontos fracos das antas. Exato. Exato. Então, ele ia alcançando os competidores e desmoralizando as antas no meio do caminho. Falando particularidades delas. Ah, ele conhecia todas Sim, as antas, porra. Conhecia é verdade. As antas. Então, ele ia relatando fatos de épocas passadas e as antas iam desmoralizando e perdendo o ritmo. Né? Uhum. Só que ele sabia que as antas de Val Anderson Toretto, elas não teriam que ser desmoralizadas, porque ele mesmo já desmoralizava elas. Ah, elas eram uma prova de desmoralização de então outra. Ele falou assim, eu vou ter que apelar. Não, pro ouvinte entender, ele foi ultrapassando as antas. Deixa eu só explicar, aqui antas são lentas, né? É. E anões estão acostumados a correr das antas, então eles estão rápidos. Eles são mais condicionados fisicamente. Exato. Sim. Mas e outro, ele tava levando o Val Kilmer que pesava numa biguinha de mão. E numa biguinha de mão. 30 quilos. Junto com a biguinha de mão dava 32 quilos. Só na primeira arrancada passou duas voltas. Só que daí ele falou assim, não, mas pra vencer isso aqui eu tenho que ganhar vantagem. E gente. Outra, não é fácil ultrapassar Val Anderson, porque a tora dele pega toda a pista. É muito largo. É muito largo. Fora a biga de tora. Talvez era por isso que ele humilhava as antas dele. Humilhava com o tamanho da benga. E como a corrida clandestina acontecia em volta do estádio dos Val Cavaleiros, ele falou assim, vou fazer um cavalo de tora aqui, um anão de tora, e vou cruzar o estádio no meio e sair do outro lado, cara. Terei uma meia volta de vantagem pra todos. Exato. E meia volta ali era o tamanho da rola da tora de Val Anderson. Do Val Anderson. Ou Toretto. Seja, ia empatar. Ia tentar empatar. Enquanto o Val Anderson estava dando a volta, ele pelo meio ia chegar na, tinha que ir na frente. É. Quando eles notaram Valdermito e Val Amor saíram cabeça a cabeça com o Val Toretto. Nossa. Cabeça e aí, anta, tá falando. E aí teve o carrinho de mão junto com a biga de toras. E foi quando o carrinho de mão cantou uma música. Biguinha de mão. A biguinha de mão cantou uma música, não foi? Cantou. Gabriel Asmar. Pneuzinho cantando ali. Um belo funk, não foi? Os pneuzinhos. Tinino. Tinino, que tava na iminência de quebrar. Porque... Não foram feitos pra tamanha velocidade. E pra tanto peso, assim, 30 quilos. Era uma biguinha bem pequena. Já mamãe. Tinha levado a Valma embora, rapaz. Três bagas, pesava. Quer passar? Quer passar? A biga vai te ensinar. Quer passar? Quer passar? A biga vai te ensinar. Eu vou tacar bosta calor. Vou sim. Vou tacar no seu cozinho. Vou sim. Vou aparar pelo seu boga. Vou sim. E vou ganhar a corrida pra mim. Vou sim. E daí, Val Toretto ficou desmoralizado. Ah, e outra, tomou uma dedada ali. Tomou uma dedada. E a bosta seca começou a se dissolver ali e derrapar, bicho. E todo mundo achou que aquela bosta que estava na tora tinha saído do cu de Val Anderson, Sim. rapaz. Sim, ficou humilhado. Ele ficou humilhado. Não, lembrando que quem deu a dedada foi a anta que vai com ele. Falou, olha lá, tá passando você. Olha esse tanto de bosta que você soltou, rapaz. Não fui eu. Não fui eu! E a torcida vendo isso, passando no telão ali, que era um pintor que... E atualizando. Atualizando em tempo real, é isso. Pintou o cu dele vazando aquele monte de merda. Mas aí toda aquela aquela divindade das corridas começou a colapsar. Era tambor caindo pra todo lado. Ah, olha aí, era o Xerxes da corrida. Começou a derrapar. A tora começou a rodar porque os parafusos de alumínio começaram a estourar. Exato. As toras começaram a passar na rola das antas, daí elas não conseguiam correr. Travava elas. Nisso... Biguinha de mão, ela conseguiu achar uma fresta mediante esse colapso e passar ali. Não, e olhou nos olhos de Val Anderson Troleto e disse: até Valhalla. Boa. Chegou no ponto que nesse momento que o Valdermito e o Valamor estavam ultrapassando Nesse segundo. O Toretto, nesse segundo, assim, conseguiu ainda pegar uns tambores que tava caindo do carrinho do... Caiu no colo dele. Hunter. Exato. Inclusive, o tambor de ouro. Ah. Que dava pra silenciar a galera. Exato. E faltava ainda 18 voltas. É. Tava bem competitivo ainda. Tava bem longe de acabar, né? Mas... Exato. Só que o Valamor, ele gosta de correr de anta. Ele tá, nossa, parece que ele nasceu pra correr de anta. E ele já tava disparando. Os dele. Exato. E ele tava disparando, ele tava deixando todo mundo de retardatário já. Ele já não tá mais... Já deu dedada no cu de todo mundo. É Valdirene. É Walter. É Valdiferran. Ele queria ter outra mão já. Exato. Até o cotovelo já tava marrom. Já o cotoco. Ele tava dando cotoco. Ele sempre passava pelo lado contrário do braço dele. Exato. Tem que dar uma jogada de corvo. Já tava com torcicolo. Já. E o Valdermito no carrinho. Não precisa disso. Calma. Só no tamborzinho. Só no tamborzinho. Só trota. E o Valderrama lá esperando... Tomar dedada, virando o quarto copo de abagate. Quarto copo de abagate. É uma Valtamira de abagate. Sentindo que tava com a vitória já em mãos. Desmanou na volta ali. Todo mundo embosteado. Caído. O anão já cheio de bosta nos dois braços. Quer dizer, em um braço só. A plateia também. Era merda pra todo lado. Só que aí que tá. Esse braço cheio de bosta não ficou pesado. E ele tava cansando. Ele já tava cansando. Arrastando o braço. Já tava arrastando. Tinha gente tentando ainda pegar ele na corrida. Valdiferran tava ali. Da Galha. Um dos mais velozes. Da Galha. Maior corredor da Galha. E único, mas... Ele tava bem. Tava duas voltas atrás do Val Kilmer. Só que aí que tá. Nesse momento que tava duas voltas, o Val Kilmer, que é o Valdemito, pensou, não, tá ganho ainda. É. O cara que tá mais perto tá duas voltas. É. O anão cai no chão. Ah, cansado. Aí isso passa. Fião! Não, fião não, né? Nessa velocidade. Não, tá. Passa essa dedada. Foi. Tá. Porque também tava cansado. Tá. Bem, a dedada do Tó. E nisso, o Valdermito precisava motivar o anão. Ah, é verdade. Porra, é verdade. E aí? Surgiu uma música. Mas cantada por Valderrama, que estava... Tava assistindo. Assistindo. Foi bem naquele momento. Porque Valderrama tava emocionado vendo essa Valderrama corrida. Valderrama queria tomar a dedada do anão de novo. E aí ele cantou um belo rock. Dedo meu cu! Dedo meu cu. Dedo meu cu. Aí o Valadão já reagiu. Com esse dedo meu cu. Aí o... Que é um famoso clássico da banda Deadlefish. Dedo cu do Fish. Exato. Aí Valderrama continuou. Eu tô bebendo o abagate pra você enfiar. Tô bebendo o abagate pra você enfiar. Dedo meu cu. Dedo meu cu. Dedo meu cu. Dedo meu cu. Isso. Go! não, eu vou aqui pra isso. Não só a Zanta, mas como o Valderrama também tá me esperando. É, todo esse momento aqui. Pô, na última volta, aí não, né? E aí, Anderson? O que aconteceu? Valadão, coberto de bosta. Ali ainda, coberto de bosta. Só um braço coberto de bosta. Né? Não. Ah, não? Aí que ele tinha caído. Ah, caiu na tá merda. Tá cheio de bosta ali. Só o olho esquerdo, sem merda. Olho verde. Mas era o que ele via menos. Porque ele tinha tomado muita rolada de... Mas não era nem culpa dele. Da infância. Malditas antas. Ali no sol torrando do meio-dia, de repente, o que acontece... Forma-se um braço de bosta seca! Não creio. Mas, infelizmente, do mesmo lado do outro braço. Exato. E não foi nem embaixo, foi no ombro, assim, ó. E ele não sabia qual era o braço real dele. O Scorpion está diferente. Ali, desesperado, na desesperança. Qual que é meu braço? Qual que é merda? Qual que é braço? Qual que é merda? Ele não conseguia mexer o braço. Qual que é braço? Tava cansado. Não, porque tava com tolete de merda ali. Seco, tudo seco. Ele não tinha sensibilidade. Aí ele teve uma ideia brilhante. Vou comer a merda, vai ficar só meu braço. Também tinha sensibilidade. É, só que ele errou e comeu o braço. Deixou a merda. A merda. E como ele come rápido, comeu em 5 segundos o braço. Nem teve tempo de reação, só depois doeu. Ele estava gangrenado. Só sentiu dor ali. Mesmo porque ele não conseguia ver direito, porque além de toda a merda na cara dele, ele tava com um bigode de pavão. Que ele tinha comido pavão e ficou um belo leque na boca. Ficou bonito, mano. E aí ficou sem dois braços. Um braço ali todo de merda seca. E ele ali que tem que se virar com a situação. Tem. A pessoa tem que saber como sair disso. O que, que ele faz? Aí, o braço de merda seco canta uma canção pra ele. Não canta. Ele canta um gospel ali. Ah. Né? Porra. Aí vai ficar excelente. O braço de merda se levanta com, fazendo uma boquinha com a mão. Cantou o ritmo preferido do Zé de Abril. Começou a tentar. Como faz aquele, eu quero subir o mais alto que eu puder. Você precisa de mim, Valadão. Você precisa de mim, Valadão. Sou pequeno demais. Era um braço pequeno até pro anão. Era minha mão. Vamos dar mais um gás. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ele realmente cantou um gospel. Ele cantou um gospel. Eu achei que ele ia entrar na biga. E aí, na minha biga. Aí aconteceu uma coisa incrível, que os braços de merda são os únicos seres mais burros que os anões. Mais que as antas. Que não consegue falar direito nada. Ai, Deus. Aí o Valadão simplesmente... Sabe quando você tira caspa do ombro assim? Mas ele não conseguiria fazer. Ele fez com o bigode de pavão dele. Derrubou o braço e falou, sai daqui essa merda nojenta. Merda burra. Essa música. Ainda bem que eu ranquei essa merda de braço. Tinha que ser Val Cristã, essa caralha de... Ainda bem que teve todos os braços, ganhei aerodinâmica. Nem à toa que foram crucificados, braço burro do caralho. Ele não conseguia mais, agora, puxar, né, a biga de mão. E olhou pro Val Kilmer e falou, agora vamos por... Agora é sua vez. Agora é sua vez. Assume aí. Porra. Não, chupa minha pica. É. Pra incentivar. Eu não cheguei até aqui pra nada, não. O Val Kilmer desceu. É. Já tava perto do aniversário de 30 não, já, horas. Já era 2 horas da manhã, né? Nesse momento. E aí ele pegou o pedaço de bosta, o braço de bosta. O bracinho. O bracinho. Mas que era, sei lá, do tamanho de uma cabeça humana. Ah, tá. Ele falou, morra no nazista nojento. Enfiou entre o rabo do pavão. E sufocou ali, ó. Uia! O Valadão! Não esperava por essa? Até a morte, olha, rapaz! Que louco! Falou, ah, cara, é Bastardos Inglórios isso, só, bicho! Eu só estive, eu só te usei pra chegar aqui, só falta uma volta. Eu não preciso mais de você. Vou a pé, porque ninguém falou que tinha que ser com biga. E aí ele sufocou o Valadão ali sem braços pra lutar cansado, né? Porque afinal, pô, 19 voltas, dedada no cu. Ih, porra! E perdeu aí, um braço. E aí ele sufocou ali e Valadão desfalece e morre. Cara, eu não acredito nisso. Mas, pera aí. Tinha a Valde Ferran que já tava vindo pra segunda volta, que ele tava atrás. Mas e viu a cena. E aí ele vai andando. Pô, a pé termina mais rápido. Cantando uma bela música, né? Ele que canta o Valde Ferran na hora que vem ele. Ele vai cantando um funk. E Valde Ferran vendo ele. Valde Ferran vendo. Viu a cena. Não, mas pra... não foi um grande impacto, porque o pessoal matava anta. Mas matou anão, né? Mas eles achavam que era uma anta. Ah, é verdade. Mas que não era muito diferente, né? É verdade. Ah, ele sacrificou a anta. Normal. Ele vai a pé, porque qualquer um poderia ir a pé também. Que já tinha sido uma manobra utilizada... Em verão de 1230. Exato, por... Antes de Cristo. Por Walt Disney ali. Que ficou dono de um castelo. E ele foi cantando ali, o vento batia nos seus cabelos, na sua roupa de príncipe plebeu, toda suja de merda. Ele com seu tamborzinho dourado levantou. Ele já via a linha de chegada ali. Faltava ali uns 200 metros. É, ele via tranquilamente. Já tava vendo. Então ele levantou para que tivesse o silêncio de todo. De segunda a sexta, sou príncipe do castelo. Sábado, avante e domingo, eu venho aqui comer uns grelos. Vem, dance sua zanta, dance com emoção. Eu sou o biqueiro da nova geração. Dance sua zanta, dance com emoção. Eu sou o biqueiro da nova geração. De segunda a sexta eu vou correr de biga. Sábado, abando e domingo eu mato anão e me meto em briga. Dance sua zanta, dance de emoção. Eu sou o biqueiro da nova geração. Declarando ali que Val Anderson tinha passado e que agora ele faria de tudo pra ganhar e realizar seu sonho. Não é, Wesley Zola? Exato. E ali já faltava apenas 100 metros pra ele cruzar a linha. 100 metros, mas só que Valde Ferran tendo que ficar quieto naquele momento. Sim. Porque foi levantado o tambor. Não podia dar ordem pras vigas. Não podia dar ordem pra anta pras dele. Pras antas. Só que a anta dele, ele não gostava dele. Então esse momento que ele ficou em silêncio animou a anta dele. Ah, é? Então ela correu mais, falou... Quem sabe eu chego até lá? Sem ele falar zumbi. Se ele falar porra nenhuma. E a anta, você sabe que corre, tipo, bem menos que um príncipe. Mas pensando numa anta motivada, ainda corre um pouco menos que um príncipe. Mas, bem menos. Mas como ele tava cantando, ele cantou parado. Mas corre bem mais que uma anta desmotivada. Muito mais. Muito mais. E outra, ele fez coreografia. E a plateia em silêncio, mas seguindo a coreografia. Sim. Então se distraíram com isso. E Walter Ferran ainda faltava ali uns 10 quilômetros pra ele alcançar, né? Exato, mas dava pra ver. Dava pra ver tudo no medieval. Dá pra você ver de longe. E eles tinham uma visão boa, porque não ficava no celular, né? Exato. É que naquela época a Terra era plana. Tudo via no horizonte. E o anão era eu. O anão que não via direito tava morto. Exato. Então correndo ali, passou, deu a dedada no Valderrama. Continuou. Tava lá no Valderrama. Só que o Valderrama gritou. Animado que tomou a dedada, a primeira dedada que ele tomou ali, né? Ele tava ainda cantando o dedo no cu. Mas espera aí, Wesley Zop. Antes da dedada, o dedo cantou uma canção. Peraí, o dedo do Valde Ferran. O dedo do Valde Ferran. Sim. Mas cantou em francês. Um dedo francês, obviamente. O dedo galho, e né? E cantou um rock, né? Porque o dedo percebeu que ele tava quieto por causa do tambor, mas isso daí era regra pra humanos. É, exato, não para o dedos. O dedo ninguém falou nada que ele tinha que ficar quieto. Exato. Vou deixar Santa me levar pro lado que ela quiser, seguindo a direção de um príncipe qualquer, hein? Tum! Não vejo a hora de chegar, não, não, só me falta uma volta. Só que, como ninguém contava, ninguém tava contando essas voltas. E o pessoal, o povo não sabia contar também. E tava distraído com o funk. Sim. Do Val Kilmer. Passou, deu a dedada do Val Kilmer, porque naquela hora ele tava naquela... Chegou! Naquela... Empatou. Rebolada. Fazendo quadradinho. Ele se distraiu com a coreografia, vamos falar a verdade. Foi uma boa coreografia. Foi uma boa coreografia. Porque há 3 anos atrás, o sonho dele era ser coreógrafo. Ele... Sim. Qual coreógrafo? É, sim, ele desistiu na segunda aula. Mais tarde. É. Ele tinha vários sonhos que foi desistindo. Só que conforme ele deu a dedada ali, ele tinha 30 quilos e ficou no dedo. Então já não conseguiu mais ouvir o dedo cantando. Que tá ficando lá dentro. Só que E surpreendentemente o Val Kilmer tava entendendo. Val Kilmer sim, porque tava na acústica. Porque não, porque ele é fanho. Só que daí, ó, caiu o tambor, as pessoas voltam a gritar. Começaram a gritar. Val de Ferran deu a ordem pra Anta, que desmotivou. Empacou, enhantou. Enhantou, parou, daí... E aí, Gabriel Asmar? Na enhantada! E aí, o que aconteceu? Aí, o Val Kilmer III foi arremessado adiante, cara. Cruzando a linha de chegada, que na verdade era só um monte de merda. Sim, mas alinhadinho, pau alinhado. Só exato. Que ele bateu na merda e voltou e ficou, pra trás. Porque só tinha 30 quilinhos. Não cruzando a merda de chegada, então. Mas Valdir Ferran tava voando também ali na... Né? Voando, porque ele foi arremessado pela Anta também. Sim. E Valdermito ficou ali... Prostrado. Desacordado. Prostrado ou não? Na merda de chegada e não conseguiu cruzar. Mas o francês também não. Oh. Ah. E todos os outros competidores que chegavam também não. Ué, pera, não. Por quê? Porque eles estavam todos exaustos e não conseguiam cruzar a barreira de merda. E diante daquele acontecimento, Valderrama disse: está cancelada a corrida. Acabou minha Valtamina. Acabou. Não temos mais prêmio, não temos mais corrida. Todos voltam para suas casas. E nesse dia, nessa noite que ocorreram a corrida clandestina, não tivemos vencedores, cara. Mas porque também Valderrama era o juiz da cidade ali. Então ele... E a regra principal da corrida de bigas é que ela... dura enquanto tiver Valtamina de abagate. É um puleta que tem na época. Sim, sim. Como ele normalmente desmaiava e continuava a vitamina lá. Então podia correr, até quando quiser. Hoje ele conseguiu, dessa vez ele conseguiu tomar tudo e aí... E ali com seu sonho, escorrendo diante de seus olhos em merda, sim. Ele não sabia como expressar os sentimentos, né? Que estava ali... dentro de seu pequeno peito de 5 gramas. Eu fiz de tudo pra ganhar, não consegui essa merda, menino da puta. Eu roubei, eu matei, eu só não consegui ganhar essa porra dessa corrida. Foi nessa hora que não sei se foi, né? Nessa hora que Voldemort, que também era o policial, o Val policial do reino, apareceu ali pra acabar com a corrida e ela já tinha acabado? Né? Foi. Ele não tinha faro pras coisas, né? Aproveitou pra enterrar o anão, né? Ah, sim. Porque ele veio rastejar, veio farejando o anão e também porque ele demorou uns 2 dias pra enterrar quando se deparou com a chegada de toda a situação, Voldemort. Cantou uma canção. Sim. Uma bela ópera, não foi, Gabriel Aspar? Que emoção, bicho. Que emoção, que cara. Que lindo. Não, mas nesse, mediante toda essa catástrofe, só podia ser uma ópera. É claro. Lago das Antas. Lago das de merda das Antas. Que era o nome do reino. Sim. Eu sou o rei de Lago da Merda das Antas. Lá na janela do meu quarto, tu, eu escutava as bigas. Meu sonho era ganhar a corrida. Da. O pai dele ensinou essa música, que era gado. Mudei o meu nome pra Valdemito. Matei o vó anão e não ganhei não, não ganhei não, não ganhei não, não ganhei não, não ganhei não, não, não. Val Fígaro. Muito bom. É, realmente. E aí, Marco? Ah, e Voldemort viu essa ópera, bateu palmas. Porque ele tinha dois braços. Porque ele tinha dois braços. Ele era fã de óperas também. E era, nossa senhora, amava ópera. E nisso ele começou... Chegou pro o Valdemito, que é o Val Kilmer III, e falou: cadê a porra do meu carrinho? Da minha biguinha de mão. Cadê? Cadê? Eu emprestei. Eu tô vendo isso aqui no meio da merda. É, tá tudo muito. Cadê aquela porra? Eu tô vendo um monte de anão e anta aí, morto. Eu vou ter que levar. Viu? O anão morto, mas a anta tava em volta correndo o corpo do morto só. Não era morto, não tava morta, não. Não é correndo, enfia na rola. Enfia na rola, é. Aí o Valdemito, com todo... Sua destreza... Sua etiqueta principada... Só apontou pra onde que tava. É. Aí o Voldemort, ok, foi lá atrás... Pegou o carrinho. E o carrinho cantou uma canção, não foi? Que era o fã do carrinho participar da corrida. O carrinho também estava frustrado. É. Tava, porque ele foi nem abandonado. Perto da linha de chegada. E aí mandou um axé, não foi? Ah, você é frustrado, você canta axé também, não é ópera só. Não, ópera é pra humanos. Agora os carrinhos. É a ópera dos carrinhos. Carrinho de mão, tá lá. Carrinho de mão, tá lá. Na chegada da, eu queria estar lá. Queria estar, ó Voldemort aí. Vendo me buscar, ó Voldemort aí. Vindo me buscar, ó Voldemort, sobe aí. Vamos lá chegar, ó Voldemort, sobe aí. Vamos lá chegar. Aí Voldemort ficou, pô. Canta bem. Nunca participei de uma corrida. Eu nunca participei de uma corrida. Eu acabava com as corridas, já que eu sou um vó policial. E agora eu tô sendo convidado pelo meu carrinho pra participar dessa bagaça. Que nem sabia que falava. E outra, as antas, ao enfiarem a rola no corpo do anão... Do baladão. Furaram a barriga e o estômago dele e voou... Vitamina de abagade pra todo lado, rapaz. Então, primeiro que tomar. Então tinha ainda na competição. A corrida continuava. A corrida continuava. Só que Val Anderson, que nem sabia disso, que tava vindo ainda, ele nem viu que tinha acabado. Ele tava do outro lado do estado. Tava com merda no ouvido. Ouvido. Então ele vinha na loucura ainda. Na loucura. Não. Apesar de estar tá 7 voltas atrás. E aí, Anderson Negão? Voldemort sentiu que era seu momento. Seu momento de brilho. Pegou seu carrinho de mão. Pegou seu pavão de bolso. Pegou seu pavão de bolso. E sempre, a outra ali. Ele sempre levava o pavão de bolso. Por isso, filhotes, então. Eu nunca tinha entendido. Era um mistério. Um mistério do... Era porque ele carregava no bolso. Amarrou na biguinha dele. Pegou o anão pra ornar ali como um enfeite. Preparou sua biga, tá lá, suas toras, sua biga. Suas toras. Não, ele viu o toro ali, ele tinha uma lareira. Vamos fazer um... Vamos pesar esse negócio. Ele falou, vamos deixar mais pesado pra esse pavão se fuder. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Não falou que toma vitamina D bagada, tá bom? Vamos ver se é igual o pai dele. Aguentava 3 bagas. Ele pôs tudo ali e deixou 2 bagas e meia. Bom, ele colocou o pavão pra puxar a biga, mas furou o pneu. E ele desistiu da... Apesar de ser de madeira. Deu um bicudo, quebrou o carrinho, acabou o sonho dele ali. Mesmo. Isso. As antas vendo toda essa distração. Inclusive as antas que vinham de Val Anderson pararam e começaram a enfiar o pênis no... No pavão. Porque as antas não tem muito discernimento, né? É gangbang. Vou falar a verdade. É, parece que é tudo Naruto Surubeiro. Gangbanta, por favor. Mas resumindo aí, tudo objeto animal que elas veem diferente, elas enfiam a rola. Enfiam a rola. E aí a anta de Valde Ferran, que era a anta que tinha pênis maior ali entre as antas. Exato. Esse pênis começou a cantar uma música no meio daquele... Naquele bagunço. Pênis. No meio da gangbanta, né? Ali. Sim. E essa música tinha um ritmo bem peculiar. Que... Um reggae, né? É bom no reggae, hein? Às vezes que eu improvisei no reggae. E ali, então, tava aqueles montes de pênis, começaram a cantar juntos ali, o pavão em parece couro. Um pinball ali. E aí? Eu quero o cu. E por vários dias, vamos comer cu de pavão. Every single day. Poliglota. Santa. Isso é amor, é amor, é amor, é amor o que eu sinto pelo cu. Amor pelo cu, amor pelo cu. In the ass. Tudo vai ficar ok se você não for um pavão. Eu dizia nós, vamos comer esse papagaio. Não foi dito também que pênis de anta são mais burros que anta também. Mas era bom avisar que... Era algo intrínseco. Era intrínseco. Pênis de anta é mais burro que anta. Tá. É, ok. Voldemort chateado que perdeu outro pavão. Perdeu outro pavão. Ainda não tinha morrido. Mas não morreu. É. Só perdeu. Perdeu. O Anderson ainda faltava 12 voltas. Ele concluiu, mas o estádio já tinha esvaziado. O pessoal já tinha ido embora. Não entendeu, não entendeu nada. Ele não percebeu que tinha parado. É, e ali, Val Kilmer voltou pro castelo. Voltou pro principado? Voltou pro principado, voltou pro seu quarto. Mas Val Kilmer II ficou desconfiado porque não tava junto com o Damo? Não. Porque ninguém se importava com o anão, né? Não, mas por ele tá andando sozinho fora do reino. Não, ele... O Val Kilmer, ele pegou toda a bosta que tinha em seu corpo, fez um monte de bosta melhor e falou que... Ah, é o Damo. É o Damo aqui. E todo mundo... Olha, até tá mais cheiroso. É, tá até menos encebado. Ele deu alfazema. É, entendeu? Então, conseguiu disfarçar bem. Chegou lá, sentou um monte de bosta, que era o novo Damo dele, numa cadeirinha, sentou ao lado. E assim como ele começou vendo o horizonte, ali, o bar... Isso no quarto masmorra dele. No quarto masmorra dele. Viu ainda a floresta pegando fogo, toras, o estádio... E as coisas continuavam acontecendo. Com merda em volta. É. Foi uma aventura ali de 37 horas, né, no fim das contas. 37 horas, né? E aí ele cantou uma canção. Ele cantou um samba. Ele cantou. Pra terminar bem. Deixa os sonhos morrer, não deixa o sonho acabar. O mundo... mundo é feito de sonhos pra gente sonhar. Quando eu não fizer mais vasinhos, quando nem coreógrafo eu for, tentarei correr de biga numa bela tarde. Se não der certo, vou virar tecelã. Não deixa o sonho morrer, não deixa o sonho acabar. O mundo é feito de sonhos pra gente sonhar. E aí ele terminou aquele dia pensando: vou entrar num curso de tecelagem para ser o maior tecelão que o mundo já viu. Porque esse é o meu verdadeiro sonho. Espero que não dure mais 37 horas. E foi isso então, cara. Porra. E daí é cenas do próximo capítulo. É. Detalhes. Toby continued. Valtobe continued. Valtobe continued. Que é o nome do maior tecelão do Lago das Antas. Chegamos ao fim desse episódio, onde contamos aí a história infantil que a gente leu e, obviamente, tiramos uma moral dessa história. Então, vou pedir para que todo mundo, a partir da pessoa que desceu tchau, fale a moral da história aí. Marco aí, o estagiário, aquele que a gente come o cu com força, igual a anta come cu de pavão. Ou aí, cu de qualquer coisa. Ou qualquer buraco, nem precisa ser cu. Mas, não, não Marco, desceu tchau e fale a moral da história que você achou. Aí. Ok. Tchau para vocês. Foi bom estar aqui. A moral da história é que, assim, se você tem um sonho, vai acontecer? Não sei. Mas tenta por 37 horas. Tenta. Ah, gostei. Por 37 horas. É, só tenta. Exato. É isso. Bela moral da história. E tchau. Anderson, negão, seu tchau pra moçada e a moral. Falou, negrada! É, a moral da história é que nada é tão burro que não possa ter algo mais burro pra superar a burrice. Porra, é isso mesmo. Eu gostei, gostei. Gostei. É uma boa moral de história pra você, né? Esse livro é muito motivador pra crianças de várias faixas etárias de burrice. Muito bem, Gabriel Asmar, nossas redes sociais, seu tchau. E a moral da história, não é? Pra você que acompanha a gente no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo. Twitter, @Nectar do Lixo. tchau para todos os dementes que acompanharam essa história. E a moral da história é: não deixe o sonho morrer, não deixe o sonho acabar. O sonho é feito de cu pra uma anta em rabo. É uma coisa tão linda. Uma bela poesia. É. Está na lápide de Valkyrie. É. Uma lápide que teve que ser a maior das que outras. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Bom, temos o DDD19-99495-5485. Temos o e-mail que é lido em episódio separadamente, que é o autocríticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameruxos. Bom, vou dar o meu tchau primeiramente. Obrigado por escutarem até aqui. E a moral da história é só uma hashtag, que é um somos todos antas. Oh. Exceto quem é pavão. Mas queria ser antas. Menos a nós. Mas queria ser antas. Muito bem, gostaria de agradecer os ouvintes até aqui. Não de ter ouvido até aqui este episódio, mas ter ouvido até aqui os 200 episódios. Exato. Então que venham aí pelo menos mais 200 aí. E a moral que eu tiro dessa história é que não importa quanto a situação está difícil, cante uma bela canção. Porra! Tudo fica melhor. Que bonito. Tudo que bonito. Fica mais gostoso. Então, até mais. Até o próximo episódio. Tchau! Cenas pós-créditos. Voldemort está tomando seu chá das 5. 3 dias depois, a corrida. Ele ouve um barulho na sua porta. Alguém adentrando o seu recinto. Pá, pá, pá. Chegou perto dele, abaixou suas calças e começou a mandar ver nele. Estocada, estocada, estocada, estocada. Toma, toma, toma. Quem era? Quem era? Era Valadão. Sim, ele se fingiu de morto pra comer o coveiro. Ah, mas falou.